barracões de reciclagem dos empreendimentos Rio Limpo e Jupira, em Foz do Iguaçu, serão de uso comunitário, com 250 metros quadrados de área construída em um amplo espaço, com banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais. A estrutura dos barracões foi feita em pré-moldado, com cobertura de telha fibro sem aminto. A construção possui ainda uma pia, dois bebedouros, um portão de acesso e janelas. Durante as obras, os barracões de reciclagem serão usados como almoxarifado e escritório, além de abrigar os trabalhadores até que os empreendimentos sejam concluídos. Com isso, o Foz Habita almeja iniciar o mais breve possível a construção dos novos apartamentos. De acordo com o diretor superintendente do Foz Habita, Valmir Leal Gritten, serão construídos 384 apartamentos no Jardim Jupira e 336 no Conjunto Habitacional Rio Limpo. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.